Vivendo sem medo, descarrego o rifle, botando dentro direto na beat. Ei, percorrendo a leste sem a Malovite. Continuo vendendo, me chama no hit. Surfando na hype, ei, pioneiro no mic. Comecei o trap BR há 10 anos no time. O som percorreu o mundo todo na vibe. Influência do gueto, soul, funk, Jackson 5. Pescoço de ouro brilhando igual Buda. Onças no bolso voando na rua. Ela senta, rebola, segura, ei. O mundo é louco, fica na tua. Tô correndo, inveja não derruba. Motivação, meu flow perturba, ei, ei. Vamos que vamos de volta ao topo. Elas falam Bronx é monstro. Experiência, coleção de tombos. Alamo o topo, sempre compondo. Sempre vencendo, fazendo rombos. Questão de tempo, comemoro. Questão de tempo, eu estouro. Ei, que importa é a grana diariamente. Mente focada constantemente. Eu demonstro, tô vivo no game. Muita história pra contar, meu estilo não mente. Esse mundo é dos fortes, trabalhando até a morte. Faça acontecer, não conto com a sorte. Antes do sucesso são vários capotes. Vivendo sem medo, descarrego o rifle, botando dentro direto na beat. Percorrendo a leste sem a Malovite. Continuo vendendo, me chama no hit. Surfando na hype, ei, pioneiro no mic. Comecei o trap BR há 10 anos no time. O som percorreu o mundo todo na vibe. Fluência do gueto, soul, funk, Jackson 5.